A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A taxa de desemprego atual do Brasil aí na casa hoje dos 7%, que é um número excelente, né, para os padrões mundiais. Isso explica... A Espanha está batendo nos 30%. Exato. Enfim, acho que o padrão no mundo aí está entre 10%, 15%, né, e o Brasil está nesse nível de excelência. Está certo que os empregos estão naquele... Daquele jeito. É distribuir bala no semáforo, eles contam isso. Conta, tá trabalhando, é um ofício. Então, mas isso explica muito da sanha consumista dos tempos de hoje. E naturalmente mais gente trabalhando, mais a máquina vai produzindo e o PIB aumenta, vai de vento em pouco. Só que ali nos anos 80 e 90, nem todos os integrantes de uma casa, eles tinham ali, né, um ofício de fato. E a gente já falou aqui dos que compravam ali apenas para atender as necessidades básicas da casa. A casa dos Moreira era um desses exemplos, assim. Luta pela sobrevivência. Mais ou menos por aí. Mas tanto naquela época como nos dias de hoje, o monstro travestido de marketing sempre criou ferramentas ali para, de alguma forma, arrancar um pouco mais da atenção e também dos cruzeiros das famílias, né, dos bolsos dos nossos pais. E para fazer com que essas pessoas consumissem mais, nada melhor do que dizer a elas que elas obteriam vantagens, ganhariam coisas além do que os produtos de fato que elas compravam. Então eles teriam vantagens ali, né, com promoções, com brindes e com coisas e afins, e que faria, né, com que um brasileiro que sempre gosta de levar vantagem em tudo, sim, ele tenha, né, aquela sensação, tô me dando bem. Walter uma vez citou algo interessante, que quando você vai na padaria e pede um café, daí você cata um sachêzinho daquele de açúcar e leva pra casa. Foi você que falou isso, né? Acho que não. Ele fica com a sensação de que se deu bem. Ah, eu peguei um sachêzinho de açúcar. O café custa R$8. Um café que deveria custar 50 centavos. E você fica achando que se deu bem. Ou quando vem aquele chocolatinho, ah, me dei bem. No motel, você vai no motel e você sai com aquele chinelo horroroso. O sabonete. Aquele pente tosco. Aquele pente amaldiçoado. É. Aí você, ah, eu tô levando esse shampoozinho aqui. Gastou R$400 com uma moça que não valia nem 30. Mas enfim, as empresas... E ela pensando a mesma coisa. Fui naquele motel vagabundo, Alexandre Moreira. Pelo menos... Não vale 50 centavos. Pelo menos eu ganhei esse shampoozinho. Então, mas as empresas e agências de publicidade, né, sempre criavam e criam aí os mais variados tipos de promoções para dar justamente essa impressão aí de vantagem recebida. Então, nessa edição do Agente 86, a gente vai rememorar aqui algumas dessas promoções das quais a gente era um target ali, e devido às nossas ingenuidades infantis, nem imaginávamos que, no fundo, o único beneficiado ele era o mercado e não nós, né, que éramos os manés. Quero saber, Walter, se você participou de muitas dessas promoções. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e tinha na parede um relógio da Marabás com Zezé de Camargo e Luciano, ou seja lá quem foi, uma dupla sertaneja. Na hora virou frisbee, cara. Engraçado que até hoje, em tempos digitais, as promoções ainda vivem. Ah, hoje é diferente, né, cara? Hoje é código de barra, né? Você passa a mandar os números do código de barra. É, hoje dá mais trabalho, eu preferi os chaveiros. Verdade. E o Groupon, Alexandre, e o Peixe Urbano, os sites, né, de compra coletiva, estão aí para comprovar o quanto as pessoas querem obter vantagens em adquirir ali uma massagem que vale a bagatela de R$50, pagando apenas 15, né? E massagem essa que ele não precisa. Esses caras foram bem nessa linha, né, de explorar esse tipo de promoção. Eu tenho de confessar que eu nunca comprei um nada, porque eu sempre acho assim, se eu não posso pagar o preço real daquilo, eu não vou me meter a querer pagar o que não vale. Cara, às vezes tem umas paradas boas. Às vezes a gente compra almoço Porque almoçar a gente almoça todos os dias, é, lógico, né? Você não mas aí aparece uma promoção lá, pá, almoço em um lugar bacana, aí você paga uma ninharia. É. Aí a gente já fez isso uma vez, a gente foi numa churrascaria que era lá na Raposo, então tinha que se deslocar quilômetros pra chegar lá. Na volta eu apressado... É bom que você vai sem fome e chega com fome. Pois é, exatamente. Na volta eu apressado, porque tinha um job lá pra entregar, eu acelerei da Raposo, tomei uma multa. Eu economizei 20 e pagou 200. E paguei 200 de multa, cara. Fora a gasolina que eu gastei. Mas, cara, é impressionante mesmo como ali na infância a gente se iludia facilmente, né? Com toda aquela publicidade em torno das promoções. Tipo, Frisbee da Kibon, que era um hit também, né? Frisbee da Kibon, né? Verdade. Frisbee da Kibon era um hit. Brasilino. Brasilino, pra quem não sabe, era das lojas brasileiras, não. É, Fábrica não. De Móveis Brasil. Fábrica de Móveis Brasil, tinha um bonequinho ali. Só na Fábrica de Móveis. Foi um dos primórdios, Brasil, né, desse tipo de promoção que explodiu depois, principalmente com os mamíferos da Parmalat, né? O boneco brasileiro, pra quem não se recorda, dá uma gulgada, era um lixo. Era uma bosta. Cara, uma vez a gente era pirralho e a gente... Eu fiz a minha mãe e comprar... Fiz não, ela precisava comprar alguma coisa e eu tentei persuadir ela de qualquer forma. Eu acho que, sei lá, eu precisava comprar um liquidificador. Aí sobrou uma grana lá, meu pai... Porque liquidificador era muito usado nas nossas casas naquela época, né? Porque as mães faziam bolos e tudo. Hoje não se faz mais nada, né? Pelo menos comprar tudo pronto, nada, né? É. Mas as mães faziam muito disso, então a minha mãe precisava comprar, eu fiquei persuadindo a minha mãe, não mãe, compra nas Casas Bahia pra ganhar um boné das Casas Bahia, cara. Ganhar aquele, o baianinho? O baianinho na frente, ele era um bonézinho de elástico, e eu andei por semanas com aquilo na cabeça, cara, e até hoje a minha irmã me escrotiza, por causa de um boné. Mas muitas outras, né, Walter, principalmente as empresas grandes, né, as multinacionais, exploravam bastante esse apelo, principalmente o apelo infantil, né, a Kibon, né, que era, a gente acabou de falar aí dos frisbees, tinha as promoções que você tinha que juntar uma série de coisas, né, pra adquirir algo, e tinha umas que vinham premiados, né, mas pra tal você tinha que comprar, tipo, 50 picolés da Kibon pra ver se você dava uma sorte de achar um. Eu já achei. Já achou? Eu acho que mais de uma vez eu achei o picolé. Mas você ganhava outro picolé ou ganhava você ganhou outro picolé? Principalmente na praia, uma vez a gente tava com uns amigos, e todos os picolés de maracujá, os caras que erraram o lote... E botaram todos numa caixa só. Todos os picolés de maracujá do vendedor estavam premiados. Tinha um amigo meu, Sombrão, é o cara mais maluco que eu já vi em toda a minha vida. Obviamente que sacou, né? Que tinha, maracujá. Que era, ela, me dá um de maracujá. Ele, meu, mas ele fazia uma farra, cara. E pulava na água, entrava, abraçava o sorveteiro, jogava o cara pro alto e pedia, me dá mais um de maracujá. E assim, fomos até 56 picolés de maracujá. Daria uma sonolência nele, absurdo. Você citou aí o bichinho da Parmalat, né? Os bichinhos da Parmalat que fizeram um sucesso estrondoso com a campanha dos mamíferos, sim, né? Campanha premiadíssima internacionalmente, ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Seu amigo Nizam Guanais lá, sim, fez Guanais, muito sucesso, né? Era da DM9, a campanha na época. Campanha fez sucesso em 96. A campanha com os mamíferos, que eram as crianças travestidas ali de bichinhos que se alimentam de leite, né? Sim. Aí depois, os bichinhos de pelúcia em si vieram, acho que em 97, ou final de 96. Mas muitas outras promoções, né? Os Tazos da Elma Chips também eram hits, né? Tinha uma rachadinha assim pra isso, você mandar pra longe. Eu não entendi os Tazos, cara. Então era besta. A Coca-Cola também, sempre com muitas promoções, né? Mini Coke, que a gente já falou, também os ioiôs e tal. Falamos também. E um outro grande hit, ali eu lembro, a Copa de 94, obviamente, então, nos primórdios da Copa ali, um tempinho antes, os Mini Cracks, né? Os Bubble Heads? É, os Bubble Heads, exatamente. É verdade, né? Tinha, tipo, com o Ronaldinho e tal. Qual Copa foi essa? 94. Copa de 94 que ganhou nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Os primeiros cabeçudos ali a aparecerem foram esses de 94. Eu sou louco pra fazer um cabeção daquele, mas vai ficar em tamanho natural, minha cabeça. Agora que eu gostava, nas campanhas políticas, nessa época o bairro inteiro só usava camiseta promocional. Eu tinha uma do Guaci. Eu fui pra escola algumas vezes com o do Quercia. Do Quercia. Olha só. O bote Quercia. Lembra de uns chaveirinhos que tinha uma molinha dentro? e que você, pra prender na calça, sim, nesse negócio de passar o cinto, sim, da calça, sim, sim. Então você puxava, aí os políticos faziam muito uso disso. É. Calendário de mulher pelada em oficina mecânica. Sim, sim, da Mobius. É, principalmente, né, essas produtoras de óleo aí faziam bastante. Seu pai, na troca de óleo do caminhão, ganhava muita mulher pelada. E até hoje, o calendário da Pirelli é um hit aí, né, todo ano. É, só é um calendário bacana, um calendário europeu. É, exatamente. É muito difícil de você conseguir um calendário desse, porque ele é distribuído para grandes empresários e tudo mais. Engraçado que ainda hoje as pessoas dão calendário, né? Tempos que ninguém mais precisa de um papel pendurado na parede. Meu contador de gasolina. O meu contador mandou um calendário no final do ano. Aí quando eu abri, tava lá o calendário. E ele é japonês, então imagina, né? Era parecia aqueles PowerPoint de felicidade que você recebe. Tá com um gatinho, não, Monte Fuji. Eu odeio Monte Karaokê, Fuji. Karaokê. Parece imagem de karaokê. Eu odeio esses calendários, odeio PowerPoint de gatinho e Monte Fuji, cara. Outro produto que ludibria muito até hoje as crianças, Kinder Ovo, né? Porque as crianças compram mais por conta da quinquilharia do que o chocolate em si. Porque é ruim. É. O gosto não é bom. Os italianos cagaram ali, né? É, mas também é um povo que não tem muita tradição pra isso. Mas você sabe que o Brasil tá numa luta pra conseguir acabar com essas promoções, principalmente essas que estão ligadas a você comprar o produto, né? McDonald's. Isso, assim. Exatamente, né? O principal alvo é o McDonald's, porque quem tem criança como eu tenho e já consegue entender alguma coisa, quando passa na frente de uma maldita lanchonete dessa do Ronald, ela caga pro hambúrguer, pra batata, pro suco e pra maçãzinha que vem agora, porque ela quer a mini Barbie que vem ali, entendeu? E você paga uma fortuna por uma porcaria. O lanche já não é dos mais saudáveis. Não presta pra nada. Já provado pelo Super Size Me, né? Exato. Tantas outras, né? Eu acho que uma grande promoção que mobilizou pessoas, e a Procter & Gamble ganhou muito dinheiro com isso, foi o caminhão do Faustão, né? Todas as pessoas participavam ali malucamente. Não tinha o Gugu e o Faustão juntos? Teve uma promoção do Gugu e o Faustão juntos, verdade. Hoje é avião do Faustão, né? Agora acho que as pessoas ganham um avião cheio de coisas, que loucura. Agora você falou daí dos bichinhos da Parmalat, que é, sem dúvida, o maior hit. Você lembra como é que se fazia pra adquirir um bichinho daqueles, Walter? Mamar na teta de uma vaca. Quase que isso, porque eram 20 códigos de barra de embalagem, ou seja, você tinha que comprar 20 litros de leite, mais R$8, já era real, né, a moeda. Agora, aí é que tá... Que tormenta, hein, cara? Aí é que tá o grande pulo do gato. Quanto você acha que valeria um bichinho daquele adquirido numa loja de real aí, fabricado por chineses, que eram já produzidos pelos chineses já, não, cara? Não sei, uns R$20? Não vale 5, cara. Não vale 5. Era melhor você pegar essa grana, lógico, e parar numa maquininha, saca, daquelas que pega bichinho? Desce uma garra? Exato, cara. Exato. E você ia ter mais êxito pegando um bicho naquilo do que juntando a porra dos códigos de barra. 20 litros de leite e R$8. Olha que absurdo. Então não era uma promoção dos infernos, maldita, porque eles só ganhavam na venda. E na época o Palmeiras, seu time, era patrocinado pela Parmalat. É, tudo foi pro buraco, né? A própria Parmalat em si. E a ouvinte Carla Fabiane Nunes nos disse o seguinte, abre aspas, lembram de uma promoção da Elma Chips que vinham umas peças de plástico que reproduziam parte do corpo humano, cara? Lembro. Não lembro disso. Lembro sim. Acho que chamava sustos, susto em parte, partes de susto, alguma coisa assim, mas eu me lembro sim. Voltando ao e-mail. Vinha olho, nariz, orelha, dentre outros. Uma vez estava eu e a avó Nina comendo fandangos e assistindo Chaves, não hit esse. Eis que achei um dedo dessa promoção e a minha avó querida, com seus 70 e tantos anos de vida e muitos graus de miopia, achou que aquilo pudesse ser de verdade e algum funcionário da Elma Chips pudesse ter tido o dedo decepado numa máquina e que este tivesse parado justamente no nosso pacote de fandangos. Acreditem, ela deu um grito quando mostrei a ela um mindinho fake e depois do grito, um jato de vômito de fandangos com que suco jorrou da boca da minha vovozinha. Além disso, a dentadura dela também voa. Cara, que cena, hein? Então, acho que era isso mesmo, era Sustos Parte. Mas isso é dos anos 90, já final dos anos 90, acho que eu não cheguei a implorar pros meus pais pra comprar nada nesse sentido, não. Eu pedia pra comprar mesmo, era chocolates surpresa, que realmente era uma surpresa. Eu vou contar uma historinha que eu acho que eu já contei, mas eu lembrei que tinha um outro caso em torno do chocolate surpresa. O ouvinte Fernando Militão mandou a seguinte história pra gente. Na minha casa éramos proibidos de participar de qualquer promoção. Aliás, era uma ditadura e qualquer coisa que entrasse dentro da nossa casa, que não passasse pelo clivo da minha mãe e do meu pai, era digno até de uma surra. Isso porque meu irmão Flávio, uma vez me trocou 10 tampinhas de metal e 5 tampinhas de plásticos, todas da Coca-Cola, por 2 geloucos. Olha, geloucos, cara. Que porra é essa? Eram uns gelinhos com cara, assim. Foi hit dos anos 90. Não me lembro. Enfim, seguindo o e-mail dele aqui. Um belo dia, ele colocou um desses geloucos no copo da caipirinha do meu pai, que já estava mais pra lá do que pra cá. E acreditem, meu coroa não percebeu e ingeriu aquela peça plástica que travou na garganta dele e ele quase morreu. Ao conseguir expelir o gelouco e saber da história que meu irmão tinha contado e trocado as tampinhas de refrigerante por aquela peça que quase o matou, meu pai não hesitou e deu-lhe uma bela surra e nos proibiu de participar até hoje de qualquer promoção. Que maravilha, hein, cara? Era tudo a toque de porrete naquela época, né? A educação era muito melhor. Eu acho que todos que acompanham nosso podcast e ouviu os últimos episódios já sabem que o Agente em 86 vai acabar agora em janeiro. Agradecer as manifestações de carinho para com o podcast, né? Muita gente lamentando absurdamente. Quem acompanha a gente aí há mais de 2 anos tá super chateado, né? Falando, não podem parar, eu tô viciado nisso e tal. Tem alguns malucos viciados. Mas como já dissemos, as nossas memórias vão acabando. Quando tivemos a ideia de fazer, a gente já sabia que ia ter um fim, não poderia durar pra sempre. E o fim tá chegando. Não se preocupem, logo tem um projeto novo aí, tá? Continuem acompanhando a gente. Voltando ao assunto das promoções, a Nestlé, obviamente, outra mega marca, sempre fez muitas promoções com os seus produtos. E os chocolates, né? Dentre eles, um que tinha muitas promoções era o Surpresa. Eu acho que eu já... Se eu não contei essa história aqui, eu conto ela em muitas rodas de amigos, assim. Então, às vezes, eu meio confundo. Não que não estejamos aqui entre amigos, mas às vezes eu confundo. Falo, putz, será que eu já falei no Agente? Será que eu não falei? Mas, enfim, era eu um pirralho e as compras da minha casa, elas eram feitas de maneira semanal no supermercado Motoyoshi. E toda semana, um pacote de fandangos, assim como a querida amiga lá, a Carla Fabiani, também mastigava fandangos. Na minha casa eram fandangos, Doritos e chocolate surpresa. E o chocolate surpresa, não sei se vocês se lembram, ele tinha aquela embalagem, ele era temático, às vezes animais, às vezes árvores e tal. E atrás ele vinha um card, né, com uma foto ali do bicho e com um histórico ali atrás. Era um Wikipedia ali, né, com cheiro de chocolate. E eu me lembro de que você tinha que juntar, acho que 4 cupons, se não me falha a memória, ou 8, era alguma coisa assim. E mandar vinha uma ficha de preenchimento, vinha junto do chocolate. Não, minto, você pegava no supermercado, né? Você comprava, eu comprei uma surpresa, que daí o cara te dava uma ficha ali, você botava preenchia aquela ficha pra pedir um álbum. Uhum. Aí você preenchia aquela ficha, botava no correio e 4 semanas depois chegava o álbum ali na sua casa. E eu nunca recebi o álbum, que eu devo ter mandado umas 10, cara. Sério? Direitos do consumidor nos anos 80 não existia, era lenda, era Jetsons, né, cara? E eu nunca recebi o álbum do Chocolate Surpresa. Mas enfim, o meu problema com o chocolate surpresa não foi esse. O meu problema foi que uma vez, num dos cards ali, tava rolando aí, as promoções já eram ali no cards, achou, ganhou. E, cara, eu abri o maldito do chocolate, porque por conta dessa necessidade toda, né, de querer saber o que tinha ali, eu abri o maldito do chocolate, ainda, passou do caixa, nem entrou pra sacolinha, que era sacola de papel, já peguei o meu e eu abri, eu nem ligava muito pro chocolate, assim como se faz com o Kinder Ovo. Cara, tinha lá, você ganhou uma bicicleta. Foi me dando um suador. A analogia é como se eu ganhasse na Mega Sena hoje. Eu acho que ia acontecer exatamente a mesma coisa. Eu comecei a suar, eu comecei a ficar eufórico e eu não contive. Eu gritei, meu pai, que foi? Eu ganhei a bicicleta, porra! Falei, ai, que legal, que legal. Aí o cara do supermercado falou assim, um gerente, né, vendo ali aquela criança saltitando ali. Ah, o que foi? Não, o meu pai, acho que ele ganhou a bicicleta, você pode conferir aí pra mim? Aí, cara, o cara falou, ah, rapaz, a promoção acabou faz 6 meses. Pô, chocolate vencido. Chocolate tava até branco. Tava, exatamente, cara. Esfarinhado. E Alexandre Moreira, mais uma vez, tomou uma gema.